Los hombres del planeta Krug, take 2. Foram impondo moral. Vocês aí da terra são tudo uns animal. O seu ET que conta de novo o que vocês trouxeram para o nosso povo. Que negócio é esse? De seu ET! Você tá achando? Que é o quê? Quero casar com esse ET bonitão! Meu! Eita, louco! Fica sussa, meu chapa! Grafite é arte das ruas! Pelo amor de Deus! Me cura, seu ET! ET, o senhor pode dar uma palavrinha pro jornal? ET! ET! ET! ET! ET! ET! Chega! Fui! E o ET sumiu no espaço.